Na seca a vida brota como a glória do Senhor. Com mãos fracas Ele traz força e aos turbados diz: não temas, eu sou o Salvador. Nosso guia, os remidos andam em paz sem temor. A terra seca se transforma em mananciais e a tristeza foge ao ecoar do amor. A luz brilhará, os coxos saltarão.